Teve início na manhã desta quinta-feira as obras de pavimentação asfáltica nas ruas do Jardim Tarobá. Nessa primeira etapa das obras está sendo executado o reperfilamento, que tem como função corrigir a deformação do calçamento em pedras irregulares. De acordo com o diretor de pavimentação do município de Foz, Rui Alberto, na próxima semana será colocado o revestimento asfáltico, uma capa de 3 centímetros que finaliza o recap do pavimento. As ruas que estão recebendo as melhoras no Jardim Tarobá são as ruas Tupi, Isidoro Pastorello, Bororós e Potiguaras. Conforme o diretor Rui, o término das obras do Jardim Tarobá está previsto para a próxima sexta-feira, 21. O objetivo é que até o fim deste ano sejam recuperadas 97 ruas e 36 bairros da cidade. De acordo com o cronograma, o próximo bairro a receber a pavimentação será o Campos do Iguaçu. Com informações da Agência Municipal, Marjorie Colombari para a CBN Foz.